Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brigue, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. Bom dia. Estamos dando início às nossas transmissões. Apresentamos Raízes do Brasil com Moíbo César Cury. Produção e direção, Terezinha Campos. Apoio de produção, Mariana Benetti. Mesa de som, Oswaldo Zaramelli, o popular Oswaldinho. Na sonoplastia, Adriano Vieira. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Estamos começando mais uma vez o programa de confraternização. Raiz do Brasil vai ao ar pelas ondas médias e curtas da Rádio Cultura Brasil AM, em São Paulo, de domingo a domingo, das 5 às 7 horas da manhã. Nos domingos, nós não temos atendimento de cartas, não temos atendimento de telefonemas e nem pela internet. Nos domingos, muita música e pouca conversa para você curtir a nossa música raiz durante 2 horas. De segunda a sábado, a gente conta sim com a sua participação, a sua colaboração, a sua ajuda. Hoje é quinta-feira, dia 13 de novembro de 2008. E na segunda parte do programa, logo lá no começo da segunda parte, a participação da repórter da Rádio Cultura Brasil, Cirlei Ribeiro. Hoje ela vai falar sobre ervas medicinais. Muito importante esse assunto para vocês ouvintes. E logo depois, ainda na segunda parte, o Cantinho do Ouvinte. Hoje nós estaremos atendendo no Cantinho do Ouvinte a carta de João Cristóvão, residente na Vila Joaniza. Atenção, João Crisóstomo, da Vila Joaniza. Hoje o Cantinho do Ouvinte é seu. E nós começamos o programa com Tonique Tinoco cantando Esquadrão Brasileiro. Vamos atender com esta música o pedido de Geraldo Rodrigues, que é o popular GG, lá da Coab 1. Depois com Sulino e Carreirinho, Patriota para Ismael Borba Gonçalves, o Jardim São Bernardo. Time artaneiro que venceu lá na Suécia os países do mundo inteiro, mostrando nosso valor para todos estrangeiros. O mundo inteiro aplaudiu os campeão brasileiro. Para o Girmar e todos que combateram, o Beline Nilton Santo, nosso valente zagueiro, que Jarmas e Toy Orlando, nosso torrão defenderam, honrando a nossa bandeira, os campeão brasileiro. Chate de Vavá, na linha são os primeiros, com Zagallo e o Pelé, atacante pioneiro, ganhando a Copa do Mundo, e todo jogo venceram. Um viva pro diretor do Esquadrão Brasileiro. Nosso Brasil glorioso, campeão do mundo inteiro, vai ficar em nossa lembrança, na história do estrangeiro. Aqui vai nossa homenagem, em nome do violeiro, saudando a grande vitória do Esquadrão Brasileiro. Servir eu fui chamado, 919 até hoje estou lembrado. Eu segui para São Paulo e levei meu certificado. Me apresentei no quartel onde eu fui inspecionado. O doutor de lá me disse: você vai dar um bom soldado, segue hoje pra Caçapava, seu lugar de Caçapava, lugar frio e de saúde, aquele lugar onde eu estava. Depois de todo esse tempo, o governo nos chamava para ir prestar serviço que a pátria precisava. Tudo que eu ia passar, o meu coração contava, tanto como eu padecia, eu também me arrependi. Gente, 120 soldados e muitos cabos competentes. E nos carros de primeira e o segundo tenente, por quem fomos comandar, uns chorando e outros contentes. Uns chorava por patife e outros por deixar os parentes, mas quem cair neste artigo é obrigado a ser valente. Até hoje ainda me lembro o nome do vapor que nós fomos conduzidos do Rio a São Salvador. 600 homens e armas fomos tomando interior, pra honrar a nossa farda e mostrar nosso valor. Fomos todos equipados pra garantir um doutor que no estado da Bahia queria ser governador. Conheci muito lugar num navio de passagem, fui ver coisas que eu não via se não fosse esta viagem. Nós fizemos na Bahia 15 dias de paragem, muitos lá até choravam, vejam que grande bobagem. Quando a pátria nos chama, deve ir e ter coragem, assim como eu também fui e fui feliz na minha vida. Começamos o programa Raiz do Brasil desta quinta-feira, dia 13 de novembro de 2008. Eu não sei se já tinha falado a data, acho que não. Com Tonico e Tinoco. Cantaram deles e Capete Esquadrão Brasileiro. Foi o pedido do Geraldo Rodrigues, o popular GG, lá da Coab 1. Ofereceu para o Jorgão Pescador, para Irene Primozic, para Valdir da Silva e todos da Rua Nossa Senhora da Fonte. Atenção, ouvintes da Rua Nossa Senhora da Fonte, o abraço do Geraldo Rodrigues, o popular GG da Coab. O pedido depois, para Sulino e Carreirinho, que cantaram de Carreirinho Patriota, foi de Ismael Borba Gonçalves. Ele reside no Jardim São Bernardo, ofereceu para nós, para os ouvintes e toda a produção do programa Raiz do Brasil. Muito obrigado a você também, Ismael Borba Gonçalves, do Jardim São Bernardo. É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil, e na próxima sexta-feira, amanhã, dia 14,

Meu pai era boiadeiro, eu também queria ser. Com 7 anos de idade, já comecei a aprender, laçando algum bezerrinho na hora de recolher. Com muita satisfação, meu pai vivia a dizer: este menino a cavalo vai ser o campeão do piano no dia que ele crescer. Um certo dia, mamãe, não sei por que teve ciúme, meu filho não lhe dá mais seu pai aos peões que se arrume. Se você formar pra doutor, um grande cargo assume, não fica um peão jogado pros campos e pelos batumes. Vou pôr você de castigo, acaso não se aprume. Se um dia Oliver jogado, seu pai vai ser o culpado por não tirar o seu costume. Um dia eu fugi de casa varando o sertão adentro, me ajustei com um boiadeiro por nome João Nascimento. Chegamos com uma boiada das bandas de Livramento. O boiadeiro dizia que eu era de bom talento. Não falo por ser gabola e nem por convencimento. Jogava o laço no escuro, notava o marro asseguro pelos rangidos dos tentos. Depois que saí de casa, passou 10 anos ou mais, eu fui buscar uma boiada lá no sertão de Goiás. Quando cheguei no Rio Grande, a enchente estava demais. Ali estava uma boiada com 10 peões capatais. Quando o rio foi abaixando, a balsa encostou no cais. A boiada pulou na água e o peão, nessa hora amarga, jogou seu burrão atrás. O burro estava cansado pra atravessar a correnteza. O peão gritou por socorro, eu socorri com destreza. Fiz 3 dobilhas no laço, joguei com toda certeza. Lacei pro meio do corpo, não sei se foi pro proeza. Ao trazer ele pra fora, foi grande a minha surpresa. O peão gritou surpreendido: me abrace, filho querido, você foi minha defesa. Nós ouvimos com Paulo Lini Patriota, de Paulo Lini Diogo Ramos, City dos Coqueiros. Depois com Pedro Bento Zé da Estrada e Celinho, do Sebastião Vitor e Walter Amaral, campeão do piano. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. No próximo mês de dezembro, do dia 1º até o dia 23, de segunda a sexta-feira no Raiz do Brasil, estaremos fazendo o sorteio diário de 3 CDs. 3 CDs por dia serão sorteados para um único ouvinte. Portanto, em dezembro, do dia 1º ao dia 23, estaremos sorteando 3 CDs diariamente de segunda a sexta-feira. Para concorrer, vocês podem anotar o endereço da rádio: Rua Sérgio Brigue 378, Água Branca, CEP 05636-900. Depois de dará também os telefones através dos quais você poderá participar e ainda o nosso e-mail na internet. Agora, Nestor da Viola, Viola, minha Viola. Pedido de Ursulina Bombardi, de Monte Camel. Depois, com Adalto Santos, Cantiga Moda Mineira, para Mauro Dantas, residente na Freguesia do Ó. Que saudade das estradas de Minas, caminhos de pedras, bem assim de boninas, das moças donzelas em suas janelas. Que saudade do aboio na tarde, de romãs nos quintais, de um tempo de paz nas velhas fazendas de Minas Gerais. Sobe morro, desce morro, o tempo fica atrás, no peito a lua nova de Minas Gerais. Sobe morro, desce morro, o tempo fica atrás, no peito a lua nova de Minas Gerais. Do sertão fui pra Belo Horizonte, construí tanta ponte com os meus madrigais, me perdi na lonjura, nas ladeiras veredas. Que saudade madura de Minas Gerais. Sobe morro, desce morro, o tempo fica atrás, no peito a lua nova de Minas Gerais. Sobe morro, desce morro, o tempo fica atrás, no peito a lua nova de Minas Gerais. Sobe morro, desce morro, o tempo fica atrás, no peito a lua nova de Minas Gerais. Sobe morro, desce morro, o tempo fica atrás, no peito a lua nova de Minas Gerais. Sobe morro, desce morro, o tempo fica atrás, no peito a lua nova de Minas Gerais. Ouvimos com Nestor da Viola, do Moreno, Viola, Minha Viola. Foi o pedido da Ursulina Bombardi, de Monte Quebel. Ela ofereceu, vejamos para quem, para todos nós e para quem mais, hein? Ah, para o maridão, claro, para o Chicão, né? Francisco Bombardi. Muito obrigado, viu? Ela é a nossa querida tia Uta. E ela sempre manda alguns versinhos. Ventania, ó maldição, que tudo, tudo devora. Bate meu coração, bateu no meu coração e levou o amor embora. Beleza, tia Uta, Ursulina Bombardi, um beijo pra você. Muito obrigado, viu? O pedido depois foi de Mauro Dantas, da Freguesia do Ó, com Adalto Santos, de Raimundo Prates, Cantiga Moda Mineira. E o Mauro Dantas ofereceu para as primas Balbina e Celina, e também para todos os ouvintes do programa Raiz do Brasil, Mauro Dantas, da Freguesia, muito obrigado. Vamos seguindo, agora com a Pena Branca, de Paulinho Pedra Azul, Jardim da Fantasia. Depois com Sérgio Reis, de Raul Torres e Sebastião Teixeira, Cabocla Bonita. Yeah. chamando os bichos de amor. Tua boca pingava mel. Bem te quis, ainda quero muito mais. Maior que imensidão da paz. Falou contente, moço,

foi o pedido do Paulo Muniz da Vila Madalena. Ofereceu para a irmã Zulmira da Vila Gomes, para Padre Geraldo, Padre Moura, Padre Mauro e também para o Paulo Schwenk, que é marilhense, é amigo do Paulo Schwenk. É isso, né, Paulo Muniz? Muito obrigado, viu, a você, ao marilhense Paulo e a todos os ouvintes do programa Raiz do Brasil, a quem o Paulo Muniz da Vila Madalena ofereceu a música pedida. E depois do Teixeirinho, Perigoso. Dele, Laudelino Martins, Arrasta-Pé dos Motoristas, o José Fernandes, o popular Zezinho da Sanfona, ofereceu para Josefa Guilherme do bairro do Caxingui, para o Pescador de Sapatos Velhos. Cada vez é uma coisa. Jorgão Pescador está perdendo o cartaz com o Zé Fernandes, hein? E também ofereceu para a Luísa Batista e o Nelson Matos de São Bernardo do Campo. Muito obrigado, viu? Zé Fernandes, o popular Zezinho da Sanfona, lá de São Caetano do Sul. Agora a gente destaca com o Tapajós Tocantins, do Lolito, viola nas mãos. Solene Sorredente cantam a seguir, do Djalma Silva e de Adé Andrade, Minha Viola. Para falar de uma fonte murmurando no grotão, falar de um carro de boi gemendo lá no espigão, e da lua se banhando nas águas de um ribeirão. Falar de coisas tão puras tem que ser por quem segura esta viola nas mãos. Para falar em boiada e da fibra de peão e da poeira vermelha levantando no estradão, falar de uma cavalgada no lombo de malazão. Tem que se falar direito, porque cantar com respeito com a viola nas mãos. Para fazer uma moda, fazendo uma saudação ao caboclo lavrador, homem que cuida do chão. Tem que ser por quem conserva a pátria no coração. Só é pura a mensagem se quem faz esta homenagem tem a viola nas mãos. Quem saudou a nossa terra com versos de outra nação, não adianta mais fingir quem quebrou a tradição, porque uma moda que fala do nosso amado sertão merece ser interpretada por quem honra a pátria amada com sua viola nas mãos. Sem a minha viola eu não fico, ela quem me dá força pra cantar. Ai de mim se não fosse a viola, aqui no meu sertão sem luar. Sem a minha viola eu não fico, ela quem me dá força pra cantar. Ai de mim se não fosse a viola, aqui no meu sertão sem luar. Eu não deixo a minha viola sem ela não posso viver. Só ela me dá inspiração e eu posso cantar pra você. Só ela me dá inspiração, eu posso cantar pra você. A viola que mata a saudade que eu trago no meu coração. Nós vivemos perdidos na noite em busca de nova ilusão. Nós vivemos perdidos na noite em busca de nova ilusão. Viola às vezes entristece por sentir a falta de alguém. Vou vivendo a vida sonhando, esperando alguém que não vem. Vou vivendo a vida sonhando, esperando alguém que não vem. Nós ouvimos com o Tapajós Tocantins do Lolito Viola nas Mãos, com o Solene Sorridente de Djalma Silva e Dedé Andrade, Minha Viola. Homenageado do Dia. Hoje, homenageado do dia aqui no Raiz do Brasil é o Cláudio Lacerda. O Cláudio Lacerda nasceu na capital paulista. Com 12 anos de idade, começou o estudo do violão. E foi na cidade de Botucatu que começou a ter interesse pelo universo da música caipira. Lá ele conheceu a obra musical de importantes nomes da música caipira, como Raul Torres, Serrinha, Gelino de Oliveira. Em 2002, Cláudio Lacerda fez parte da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. No ano de 2003, partiu para a carreira solo, lançando o CD Alma Lavada. Em 2004, Cláudio Lacerda conquistou o primeiro lugar como melhor intérprete do primeiro Prêmio Nacional de Excelência da Viola Caipira, iniciativa da revista Viola Caipira, editada pelo Pinho, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 2006, Cláudio Lacerda gravou o CD Alma Caipira, que conta com a parceria do escritor, pesquisador e jornalista Luiz André do Prado. Nesse trabalho, ele homenageia alguns compositores da música caipira raiz. O nosso homenageado, Cláudio Lacerda. Ele e Daniela La Sálvia, na composição de Elpidio dos Santos e a Pininha, Rede de Taboa. E depois, com Cláudio Lacerda, quer dizer, que é o nosso homenageado, claro, a segunda música que ele vai cantar é do Serrinha e Aldo Benatti, Burrão de Aço. Quando a noite é de garoa numa rede de taboa, balançando rente ao chão, sob a luz do candeeiro, um caboclo violeiro canta a sua inspiração. Quando a noite é de garoa numa rede de taboa, balançando rente ao chão, sob a luz do candeeiro, um caboclo violeiro canta a sua inspiração. E quem ouve o seresteiro, ai, ai, ai, tem vontade de perguntar se

É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lã nem linha, no algodão e na flanela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos o franguinho na panela. Apaixonado, dando suspiros e ais, me lembrei dos verdes campos de lá de Minas Gerais. Me lembrei da codorninha, que eu não sei se a vejo mais. A saudade quando moço era coisa que eu não tinha, mas agora me atrapalha, balancei a vida minha. Sei que eu morro mais depressa se eu não ver a codorninha. Cheguei no Campo Verde, era bem madrugadinha. Vi um casal de nhambuzinho, vi um bando de rolinha. Todos pássaros cantaram, só faltou a codorninha. Recebi triste notícia lá do campo da Varginha, dizendo que há 5 dias foi-se embora a codorninha. Gavião passou rasteiro e levou a coitadinha. Nós ouvimos com Craveiro e Cravinho, de Moacir dos Santos e Paraíso, Franguinho na Panela. Depois, da Costa e Lino Rey interpretaram de Serrinha, Codorninha Mineira. E agora com vocês, a repórter da Rádio Cultura Brasil, Sirlei Ribeiro. Bom dia. Olá, Moíbo. Bom dia a você e a todos que estão ligados no Raízes do Brasil. Hoje eu vou falar de um hábito do brasileiro que é o consumo de chás e ervas. Sempre tem alguém das nossas relações, um parente, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, com aquela receita infalível, né, para curar resfriado, dor de cabeça, dor de estômago, enfim. Mas não são só os brasileiros, não. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população utiliza remédios naturais ou faz uso da chamada medicina popular para tratar doenças. O que pouco se discute, na verdade, são os riscos do consumo excessivo desses chás, dessas infusões preparadas com ervas. Um estudo do Instituto de Biociências da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, aponta que várias ervas podem ter, sim, efeitos colaterais. E, de acordo com o estudo, a população também não sabe direito como tirar o melhor proveito dos princípios ativos das plantas. É o caso da erva doce, também conhecida como funcho, cujo efeito diurético é mais forte na infusão das folhas, de acordo com uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas. E um outro fator importante, que é quase sempre desconsiderado, é a forma também como a erva foi plantada. O tipo de solo interfere, assim como o uso de agrotóxicos e a época da colheita. Para que o consumo seja mais seguro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estuda a possibilidade de lançar uma lista com 51 espécies de plantas que poderão ser comercializadas como ervas medicinais. Isso porque, até o momento, as ervas para chás são regulamentadas como alimentos e não podem apresentar indicações terapêuticas. É a dica de hoje, então. Bom dia e até amanhã. Se Deus quiser, até amanhã, senhor Lê. Muito obrigado. Tá aí, gente, uma explicação muito importante sobre as ervas medicinais. Bom, qualquer dúvida que você tenha, qualquer consulta que você queira fazer, a nossa repórter Cirlei Ribeiro, vocês podem se utilizar de dois telefones e da nossa... da internet. Telefones 2182-3081, 2182-3082. Telefonando para qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento, você pode aproveitar, inclusive, o telefonema e deixar um pedido anotado musical para ser tocado aqui no programa Raiz do Brasil, de segunda a sábado. Pela internet, você pode se comunicar com a gente no e-mail raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil, ondas médias e curtas AM. E agora, vamos atender a Laurindo Forne, residente no bairro da Lapa. Ele pediu com Lio e Léo, Sementinha. Depois vamos atender João José Machado, da Rua Aurora, centro de São Paulo, que pediu com César e Paulinho, Vai de Roda. Com o meu pé.

para o Padre Mauro e para o Padre Moura. Muito obrigado, viu? Laurindo Forbe, da Rua Gariba, bairro da Lapa, na capital. O pedido depois foi do João José Machado, da Rua Aurora, no centro, com César e Paulinho, do Teddy Vieira e Palmeira, vai de roda. As dedicatórias do João José Machado hoje foram para o pescador do córrego Aricanduva. O Jorgão, pescador, que é o Jorge de Paula. Para Miguel e Terezinha Fernandes. Para José e Ana Fernandes, lá de São Caetano do Sul. Para o Geraldo Berlim, residente lá em Pederneiras. Beleza, João José Machado, caipirão de Barretos. Muito obrigado, viu? Ele que reside na Rua Aurora e está sempre escrevendo e participando com a gente do programa Raízes do Brasil. No próximo intervalo, o Cantinho do Ouvinte, hoje atendendo a João Crisóstomo, residente na Vila Joaniza. Daqui a pouco, viu, João? Antes nós vamos ouvir duas músicas, Comandante e Confidente, do Nelson Gomes e Zé Matão, Convite Sertanejo. Depois, Dino Franco, Moraí e Nardelli. Do Dino Franco e Ioneco, Sertanejo Sem Mistura. Você que vive na cidade não conhece as belezas que enriquecem nosso querido sertão. Deixa o asfalto com todo o seu rebuliço e venha sem compromisso para ver o que é bom. Venha sentir o ar puro das campinas, beber água na mina e nadar no ribeirão. Ouvir de perto um berrante repicando e um caboclo cantando sua singela canção. Chora, viola, nos braços desse violeiro, esse é o rincão brasileiro, mostrando sua tradição. Chora, viola, nos braços desse violeiro, esse é o rincão brasileiro, mostrando sua tradição. Seu moço, contemplar a natureza, a rainha da beleza, e não perde o esplendor. O sertanejo é humilde realmente e vai tratar sua gente com carinho e com amor. Venha ouvir o cantar da passarada, assistir a alvorada, presenciar o mutirão. Quero apenas que conheças meu amigo e depois dirás comigo como é belo meu sertão. Chora, viola, no braço desse violeiro, este é o rincão brasileiro, mostrando sua tradição. Chora, viola, no braço desse violeiro, esse é o rincão brasileiro, mostrando sua tradição. Sou caboclo sertanejo, nasci pra viver na roça. Eu gosto do meu sertão, de toda coisa que é nossa. O meu cavalo alazão, a minha véia paiosa. Não vou viver na cidade, não é questão que eu não possa. Ai, ai. Com a vida da cidade, franqueza não acostumo. Gosto de estar na fartura que sobra do meu consumo. Pai, ó, cheio de mil, mas 30 roupas de fumo. Um ano que corre bem numa colheita eu aprumo, ai, ai. Caboclo trabalhador, miséria ele nunca passa. Tenho minha cartucheira, perdigueiro vão de caça. Eu pego meu saveamento, sumo pra aquela que saça. Cotorna, levanta, vou, faço deitar na fumaça, ai, ai. Como frango todo dia, um no almoço, outro na janta. Levanto de madrugada, na hora que o galo canta. Trato meus porcos de ceva, que de gordo nem levanta. Dou um abraço na cabocla e vou cuidar de minhas plantas, ai, ai. Eu só visito a cidade umas duas vezes por mês. Assim mesmo eu paro pouco na venda que sou freguês. Ali eu bebo umas pinga, converso com o português, compro do que necessito e volto pro rancho outra vez, ai, ai. Nós ouvimos com o comandante confidente do Nelson Gomes e Zé Matão, Convite Sertanejo. E depois com Dino Franco, Moraí e Nardelli, do Dino Franco e Oneco, Sertanejo Sem Mistura. Cantinho do Ouvinte. Aqui estão as músicas escolhidas por João Crisóstomo, lá da Vila Joaniza. Pião Carreira e Zé Paulo seguindo seus passos. Trio Parada Dura, Beco Sem Saída. Tonico e Tinoco, Cavalo Preto. Se um ser invisível, estaria sempre perto de você, dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver. Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim. Ouvirias a cada segundo a frase de amor mais linda do mundo, como a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo, te amo, te amo. Você dorme, eu iria ser o seu despertador. E acordando todas as manhãs, banhando seu corpo com a loção do amor. Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim. Bem pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão, como a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo, te amo, te amo.

Nós ouvimos com Pião Carreiro e Zé Paulo, do Pião Carreiro e Zé Paulo, portanto da dupla, Seguindo Seus Passos. Com o trio Parada Dura de Tomás, Benedito Severo e Barrerito, Beco Sem Saída. Depois Tonico e Tinoco cantaram de Anacleto Rosa Júnior, Cavalo Preto. Músicas do Cantinho do Ouvinte. Hoje atendendo a João Crisóstomo, residente na Vila Joaniza. E ele ofereceu para as irmãs Gavão, que são as nossas queridas Meire e Marilene, as Gavão, para nós, para todo o pessoal aqui do programa Raiz do Brasil. Muito obrigado, viu, João Crisóstomo, residente na Vila Joaniza, na capital, que participou hoje do Cantinho do Ouvinte. E você também pode participar do Raiz do Brasil e o Cantinho do Ouvinte, mandando uma carta e mandando 5 nomes de músicas sem repetir intérpretes. 5 músicas diferentes com intérpretes diferentes. No momento de ser atendido no Cantinho do Ouvinte, destas 5 músicas, a produção escolhe 3 e apresenta neste horário. E convém você enviar também na carta para o Cantinho do Ouvinte o número do seu telefone, porque geralmente nas sextas-feiras o nosso ouvinte participa diretamente da casa dele por telefone. Então, você, para participar do Cantinho do Ouvinte, toda vez que você escreve uma carta para participar do Cantinho, deixa também o seu telefone, tá bom? Agora a gente vai seguindo com Dorinho, Yara e Pontelli, de Caetano Herbert, Tião do Carro, Choro da Goteira. Depois com Elis Silva e Zé Goiano, de Tião Camargo e Zé Goiano, Meu Pequeno Território. Tem uma telha quebrada no telhado onde eu moro. Quando chega a chuvarada, ela chora, eu também choro. A goteira lá no canto cai sobre o meu travesseiro. Se junta com o meu pranto e forma um fio de desespero. Foi uma pedra tirada por um coração fingido. Deixou a telha quebrada e o meu coração partido. Quando não está chovendo, que o céu está bonito. Pela fresta fico vendo as estrelas do infinito. Nas noites que cai sereno, as estrelas dizem adeus. A telha fica encharcada igualzinho os olhos meus. Foi uma pedra tirada por um coração fingido. Deixou a telha quebrada e o meu coração partido. E no mês do céu cinzento, que é sempre o mês de agosto, pelo trinco entra o vento, depois bate no meu rosto. Então eu fico pensando no tempo que vem e vai. Mas o choro da goteira por capricho nunca sai. Foi uma pedra tirada por um coração fingido. Deixou a telha quebrada e o meu coração partido. Foi uma

pode fazer oferecimento das músicas escolhidas e se tiver datas festivas da família para serem comemoradas, pode mandar também para a gente o motivo, a data certa, que a gente anuncia com muito gosto aqui no programa Raiz do Brasil, de segunda a sábado. Agora a gente vai atender o ouvinte Filadélfio, de Interlagos. Ô, Filadélfio, na próxima vez você dá o seu sobrenome, tá? Por favor, tá? E o Filadélfio pediu com Vera e Verinha duas verdades. Depois, vamos atender o e-mail de Valdivino Nunes dos Santos, da Vila Progresso, Itaquera, na Zona Leste. Pediu com Barreto e Barroso, Uso de Hoje. Eu lhe escrevi esta carta, não foi por sentir saudade, nem foi pra lembrar os tempos da nossa felicidade. Só peço que me desculpe a minha sinceridade. Eu lhe escrevi esta carta pra dizer duas verdades. Primeira verdade essa eu vou falar esclarecido. Você deve estar pensando que eu tenho padecido, mas você está enganada, eu nada tenho sofrido. Agora eu vou ser sincero, eu também era fingir. Sou pobre sem dinheiro. Eu acho que eu não preciso de um amor interesseiro. Só estimo meu violão, ele é meu companheiro. Segunda verdade é se eu sou apenas um violeiro. Aquela ingrata nunca mais eu vi. Meu senhor, me desculpe se eu cheguei um pouco tarde. E eu tava escutando o rádio pra saber as novidades. São tantas coisinhas novas que parece na cidade. Veias de 60 anos tão se pintando, tão se namorando, tão tapeando, barbaridade. Inventaram um preparado que se chama oxigênio. Faz as pretas ficar branca, as brancas ficar morena. Faz as velhas ficar moça, toma o posto das pequenas. da boca de vermelho, mas a tinta preta na sobrancelha, a véia tá feia que até faz pena. E eu casei com uma mocinha que era uma pombinha rola, tinha carinha de anjo, tinha cabecinha louca. Depois que eu casei com ela, a moça virou crioula, tirou a tinta do rosto, eu tive um desgosto, o perfume dela que era um colosso virou cebola. Agora fiquei sabido, ninguém mais não me tapeia, já deixei de ser caipira, desprezei a minha ideia. Se eu vejo muita pintura, eu já sei que a moça é feia. Mesmo assim o demônio atenta, a beleza acaba, a família aumenta e o trouxa aguenta com a casa cheia. Os rapazes que são sorteiros, que só pensam em namorada, a beleza é uma ilusão, o mundo não vale nada. Nossa vida é uma comédia, muito bem representada. Eu tô seco arreganhado, é por ter casado, eu vivo amolado, desacorçoado com a viarada. Nós ouvimos com Vieira e Vieirinha, de Anacleto Rosa Júnior, Duas Verdades. Foi o pedido do ouvinte Filadelfo, residente em Interlagos. E ele ofereceu para toda a equipe do programa Raiz do Brasil, todos os funcionários da Rádio Cultura Brasil. Muito obrigado ao Filadelfo de Interlagos, que da próxima vez, encarecidamente estou pedindo, por favor, deixa o nome completo. Para, no caso de ser sorteado, não dá zebra, entendeu? Muito obrigado. O pedido depois foi do professor de geografia residente em Itaquera, Valdivino Nunes dos Santos, com Barreto e Barroso, de José Eloy Garcia, Uso de Hoje. Ele diz aqui, Uso de Hoje. Ah, tá. Porque ele escolheu duas músicas, no caso de não ter. Não, beleza, a gente tem. E eu agradeço, em nome de toda a equipe do programa Raiz do Brasil, a sua participação assídua aqui no programa, sempre mandando seus e-mails lá de Itaquera. Para finalizar o programa de hoje, Pedro Paulo e Tião Lourenço, de Felizardo e Lucemir, Vida de Lavrador. Homem forte, seu doutor. Seu lápis é a enxada, o chão é seu ditador. Este bravador do campo nunca segura o futuro, pois a vida é um pranto pra quem vive inseguro. Este homem é um herói, defensor da natureza. Sempre trabalhou no campo com coragem e firmeza. Este bravo existente, sua luta não se encerra. Pode passar apertado, sempre vai cuidar da terra. Feriado,